3378, informe que a posição de 2030 milhas como sudoeste. 8378, centro, cruza milho de vela, 2044 milhas. Relativo, a gente está marcando a proa 325. Rádio Gona 255, informe tráfego de posição de 11 horas, 27 milhas, rumo noroeste, é, 2320, cruza nível 070, para nível de voo 370. E a última chamada para o controle. A matrícula completa. A matrícula passa a uniforme e uma breve rolê com o primitivo de equipamento. O PA se apresentando para 0224, agora de completa. Chamando a 141, nós temos identificação via Bosta do Caparamiga 050. Tantri 204, solo 14, livre à direita, chame 121 nesse manual. Direito 219, Tantri 204. Com 3378, a voz de coordenação com o incício, mantém a prova de código, tráfego anteriormente mencionado, já superado. Com 255, tráfego mencionado, já superado. A 255, agora reduzida para 2209. A pau no fato de uma grave no Romeu, complementado 0224. Sete cozinha radial de 150 de Salvador. 771, desça para 2010, Canadá, na 020. Para 2010, 020. Tchau, 314, agora contato radar, sala 0224, confirme a altitude que mantém e estimado para posição que deixou de você. Te confirmo o local de pouso? Sente. Lima Bravo Romeu, nessa área 400, especial Golfo, com frequência livre. Chamando 1226, essa é a identificação do separador de voo 060. Mais uma vez, chegada. Na minha vez, 2000, inicialmente era o número 4 na aproximação, inicia de temporada 2, 5 e 4 mais. 7-1, ILS é autorizado, informe estabilizado. Autorizado, ILS 277. 4378, ampliação do chame Recife 1, 2, 1, 2, 5, 8, 1, 2, 5, 4, 5. 3, 5, 3, 5, 4320, chame identificação, desça a via, chega do Bama de 1, parâmetro de voo 080, redução para 2509. Papá, Romeu, Charlie, prossegui em condições visuais. Contra-se um espaço aéreo Golfe, prossegui de formação aérea após o controle dessa frequência de 0,8 e na proximidade de frente sempre na chame o mesmo na frequência 1,31,3. Tive confirma a chamada para pouso fora de Santana? Copiado, na 649. Salvador, Long 255, pode descer para 2000. No 255, desça para 2010, vem redução para 1809, como que vai subir a fração do 72 próximo à posição de 1, com 190 de graça, de acordo com a utilização para final ele. 2000, está reduzindo, Long 255. Controle, chamada 6105, com ação 90. Chamada 6105. Chamei a escassão dessa via chegada a mão para número de voo 070. Via mão 070. Chamei a 315, repousa para 250 mais. 250, obrigado. Atenção, identificação dessa via, chegada do Mediano para nível de voo 090, reduz a velocidade para 2509. O 2771 no chama turno, frequência 1998, decimal 95. Estabilizou e chama, 8895. Com a 255 e a LS que foi autorizado em forma estabilizada. Autorizado a LS, pode estabilizar no 255. Torre Salvador, azul 2771, passa de externo agora com o campo à vista. Azul 2771, avistado, os autorizados pistando 0, vento no 50 graus, 089. Livre, pouso na 10, confirmando vento, 650 com? 089. 8, obrigado. Papai uniforme Lima Bravo Romeu na escuta. Palme Charlie, descida ao escritório, repete que vem 3.500. 255, chama pela frequência 118, decimal 900. 895, obrigado. Zero a nove. Torre, bom, 255, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Bruno 255, sua aproximação, agora de pista livre. Para. 2.909, o 141, tem que ser mais? Para o teste, para a chegada da Banff e o Xanami 141. Xanami A2, do meia, reduz a velocidade para 2309. 2309, Xanami A2. Mantendo o nível 080. Eu chamo a minha 226, desça para nível de voo 050. Sobre de coração. Mantenha a proa 035, emite a radiadora, espero que você. Chamei no ano 4, né? Eu quero saber se questionamento, curva esquerda para o 200, limite radial 2.0.2, agora o último grupo para interceptar o Lumière. 2.0.0, abaixando o telefone da Chamei 61. Chamei no ano 3.2.0, duração para sequenciamento, curva esquerda para o 0.2.0, limite radial 2.0.2. Xanar 6315, desça para nível de voo 060. 060, 6315. A 3144 reduz a velocidade para 2309, descida autorizada até o 080. Xanar 6320, desça para nível de voo 070. Xanamé 226, autorizado descida para 3.000 pés. 3.000 pés, o Xanamé 226 com 1.027. O Xanamé 141, no curva esquerda para o 1.060. 1.060, 1.041. Xanamé 226, complete a direita para o 050. Direita 050 na proa, Xanamé 626. Então, 141, para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 145, fala estabilizado. 145, fala estabilizado, 141. Xanamé 226, para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 060, fala estabilizado. Ok, voando curso 060, Xanamé 226. Xanamé 315, vai precisar para 4.000 pés, Xanamé 0019. 4.019, 3.15. Gente, Positivo a esquerda, apoio 035 para sequenciamento e para 3144, ele pode ser o Roger Lourdes, senhor instalador. M320, desce para a linha de voo 050, complete a curva à direita na prova 020. M2-2000, desce para 2010 e o IS é autorizado, está estabilizado. 2010, X-Ray, reportar estabilizado, Xeneca, 2-3-6. 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-7-9, Charlie Mike. Charlie Mike. Próximo ao 900. 2-9-5-6-1-4. Xeneca 2-2000, encerra do Saparano 809. Reduzindo, Xeneca 2-2-6. Chalé 6315, emissivo de São Paulo, 1809, é o número 3 para a aproximação. 7-4, 6-3-1-5. Chalé 6320, cujo à direita para o 050. Permanece o limite, desça para o nível 050. Com 3144, desça para o nível de voo 060. 6315, informe que vai ser de tráfego de posição 1 hora, 7:30, 2318, a mesma companhia, em redução para 1809. Paciente, 6315. Chamei 6320, início de redução, 1909, curva à direita, 3065, nessa pronta, sete para o curso do localizador. Chalé 6315, autorizado de descida para 3.000 pés, Senegal 019. 3.000, vê aqui o 6315. Na 3144, direita para o 045. Agora direita da rua 045. Estabilizou a 6220. Frente, chama 6226, complete aproximação, chama a torre, frequência 1918, decimal 95. 2295, graças, chama 6226. Chama 6325, autorizado para 2010, ali é 6.0, informe o código estabilizado. 2-6, chama a LLS, chama 6325. Chama 6320, para 3010, que é 909. 3010, 909, 3144, desça para 4.000 pés, Senegal 0119. 4.000 pés, Senegal 0119. Olha o local de sobrevoo, Vitra da Delta, vai comprando o cabo para sobrevoo. Deixa a escuta no eixo do controle. Você escuta permanente, Delta. Gabriel, Salvador, está mandando o Whisky Alemães e Coral 1 Bravo. Whisky Alemães, contato radar, via Coral 1 Bravo. Nível autorizado 1-0-0. Operar na Braga, nível autorizado 1-0-0. Para 1809, recebe tráfego posição de 12 horas, 7, 8 milhas, 2320, com 1809 de gás de vídeo. A gente já reduziu para 809, Chama 6395, chama a torre frequência 118, decimal 900. 1895, 6315. Hoje está na frente, mas eu vou tirar o corpo. Para 2100. Esqueci animais que podem voar direto com a senhora? Esqueci animais autorizados para o de coração. Prato. Autorizado, Chefe 144, Afirma redução para 1809, se abrigando a condição. Afirma para autorizado, Chefe 144, 1809. Dá um local de sobrevoo na terceira permanente, Vitor Hotel Delta. Sérgio. Chané 6226. Ok, então eu comprei. Estabilizou, né? Sérgio, continua descendo para 2300, agora transferência. Chama 1129. Trate chame 1219. 219, liberando aí, gentileza. Chame 6315, pouso autorizado, pistola 0, vento 140 graus 089. Pouso 10, chame 6315. Quatro, quatro, dois, dois, acima de notificação, dessa via chegando ao bom mais de ano, pelo menos de voo 050. somos 38, livre à direita, taxi Foxtrot, chame 121, desce uma 9. 129. DM320, pouso autorizado, pistola 0, vento no 40, 089. Entendido, se você está no litoral sul, Vitor Delgado. Boa noite. Pouso autorizado, pistola 0, vento 140 graus, 3805, autorizado ali, mantém pistola 0. Ali, mantém no 0, 3805. Quando o regresso, é, tem aí, eu tenho. 105, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus, 099. Autorizado, decolagem 10, 73805. Canamento a critério, chame táxi, ó, segundo filho, boa tarde. Boa tarde, Jorge Camarquinha, que acionamento a critério, chame táxi. Afirma que é autorizado em ingresso visto no site, chame a linha de pronto. Azul 4422 visual. Tem Azul 4422, eu tenho essa informação ali, 4... Mandando 503 no litoral, sua posição de 2 horas, 4.200 metros. Ok, ciência, graças. Baixo não, chama pela frequência 18095. 1895 vai chamar, obrigado. Salvador, boa tarde, Azul 4422, final de 7 milhas. Azul 4422, autorizado pouso, 150 graus, 089. Depois pista no zero, Azul 4422. Chave mais e mantenha para o de coral, nível 900, mais 330. E mantenha a posição. Eu acho que a Mike Yankee é autorizado o táxi, mantém a posição para ingresso. Tango Oscar Golf Kilo, após decolar, mantenha a proa até atingir 2 mil pés, após se ajuste o perfil da saída Arbor Ono. Autorizado decolar. Azul 4422, no solo 53, linha direita, solo 121 do small knot. Tango Oscar Golf Kilo, decolou 5-4, chame o controle Salvador, frequência 120 do small. 08, Oscar Golf Kilo. tarde, já tá passando, agora só Gostila. Então, Oscar, Gostila, com o contador da colagem, subia com a arma, uno, para o de voo, 100, mantenha pronto no limite às 10, próximo 3 horas, 4 milhas, mantenha sobre voo próximo ao seu sul, 10, Robson 44. Quero manter a próxima no limite às 10, após o comprar o perfil da Arbor 1, Oscar Gostila. Eu tenho 5, eu chamo contra o Recife, 1-2-3-5, até 1-2-3-5-8. Recife, 3-2-5, um helicóptero aguarde a informação do tipo, ele está a 5 milhas aproximadamente, litoral sul de Salvador, próximo ao parque de Pessoa Sul, altitude de 5.0010. Está livre lá em 3 mil pés, dará, Borono? Confirmo, estamos usando a arma. Confirmo, o internet está livre lá em 3 mil pés, lança Gostila. Autorizado, está funcionando a descrição da arma. Romeu, acho que é mais quente, o tipo da aeronave é um Romeu 44, está com a proa sul, no litoral sul. 510. Oscar Mike 87 do Robson 44, Litoral Sul, Comprou Sul, não, Robson 44, agora. Está passando as coisas do controle dele. Afirmo, aquele helicóptero que eu informei, ele está se afastando aqui, na comprua do farol da barra. Deixa no controle 120 desse mal 8. Oscar Mike 87 do Crasso, tráfego, controle de 128, processo. Controle de Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike. Então, meu Oscar, nós temos que manter 1-10, prosseguir direto para o motivo? Só autorizado para sair direto. Autorizado, acho que nós temos que conseguir chamar de pouso. Uma 7, mono 8 para chamar de pouso. Eu acho que nós temos que passar no CPR. Acho que mais tem que passar a realizar o CPR. Capitão, acho que você não consegue me chamar de pouso no cara da você falou mesmo para o seu Delta, estamos dando cruzamento da final da manhã. Cruzando o final da manhã, 0, vim para o seu Delta. Sua saia de coisa. Passaria 2230, informação do Honda. Passaria 2230, essa é a identificação, essa é a chegada a mão, para o nível de lugar do passageiro. Essa é a identificação, essa é a chegada a mão, para 4.000, a gente vai dar uma nota. chamo Vitor Filho Delta, autorizado o táxi até a Papá, chamo para ingresso. Avião 4, sendo identificação, você chegou a chegar a Valor de 1, para o de voo 0, 5 0. Dois, dois, zero, nove,